os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá. Boa noite. Boa noite. Eu acho que uma cabeça se vai com um risado. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. Nós ainda estamos a ouvir aqui em background, digamos assim, o E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, aquela que foi a senha para a Revolução do 25 de Abril. E como senha que é, não é? Quis entrar logo, sim. Não nos deixou falar sequer. Não nos deixou dar as boas-vindas aqui aos nossos queridos ouvintes. Senha, tem hora marcada, não é? Boa noite, nós vamos começar sim, vamos começar do início. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Está tudo muito bem. Tu és a Joana Lourenço, eu sou a Rita Bernardo. Sou e sim. Hoje temos um programa muito, muito especial, não é? Que me dizes? É pá, pois temos. Temos um grande convidado e um grande tema. É verdade. Ora bem, diz o tema. O nosso tema de hoje é precisamente músicas de intervenção. A que acabámos de ouvir não é bem intervenção, mas o propósito para que foi usado, aliás, fê-la tornar-se uma música, um símbolo de música de intervenção, não é? Porque a música, na verdade, fala do fim de uma relação, mas foi usada como senha para dar início à Revolução 25 de Abril de 74. Sim, senhora. E para este tema, música de intervenção, vamos ter aqui o senhor Soares, MC Soares, para nos ajudar com este difícil tema, não é verdade? Sim, ele que é um dos MCs mais ativos no que toca a fazer música de representação aqui em, na Terra Lusa, cá na Lusa, né? Cá na Tuga. Não há muitos, na verdade. É triste, mas é verdade. Sim, exato. E olha, que me dizes, antes de mais demoras, se começássemos já com outra musiquinha. Vamos. É esta com um caráter mais interventivo. Então, e o que é que vamos ouvir? Conta-me. Não sei, vou ser eu a escolher. Pode ser. É? Então, olha, eu gostava de passar Public Enemy. Public Enemy? Sim. Fight the Power. Fight the Power, é verdade. Mensagem bastante revolucionária, não é? Sim. E vamos então... Nós temos muitas coisas hoje em português, na verdade. E então vamos despachar a... Vais despachar os outros, não é? Sim. Mas pronto, pá, é Public que Enemy. Que indecência, é brutal. Joana, que indecência. Mas pronto, sim, ficamos Fight então. The Power. Fight the Power. Educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Come on, get down. Come on, get down. As the rhythm's designed to bounce with calcium that the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got the pump to start to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness, the rest is show. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy got a... Yeah. Foram os Rage Against the Machine com uma versão ao vivo da música Fistful of Steel. Esta versão foi gravada em 1993 e foi dar aqui um toquezinho mais revolucionário barra agressivo à coisa da intervenção, não é? Eu gosto destes dois polos aqui a acontecer. Gostas? Sim. Tem muita power, não é? Sim. Fight the power. Não foi? Foi fixe. Eu acho que sim. Eu gostei bastante. Olha, deixa-me só aqui deixar uma mensagem solidária para toda a gente que tem amanhã exame de semiologia. Ah! Eu perguntei ao António. António, força nisso, pá. Espero que me estejas a ouvir e força para amanhã para a semiologia. O António? Semiologia a ouvir música de intervenção aqui. Eu acho que sim. Não é? É, como diria o José Weasel, é a... da revolução, né? não posso dizer estas coisas no ar, mas sim, já lá vamos, não é? Ah, é? Já lá vamos aos The Weasel, não agora, não é? Porque entretanto temos outra coisa, vamos passar mais para os grandes compositores portugueses de música de intervenção. Uhum. Vamos recuar todos nós, aqui uns aninhos. Exato, que todos nós conhecemos tão bem, não é? Que é uhum. O Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, o Vitorino, o José Mário Branco. Temos tantos. E é deste último, precisamente, que nós vamos falar agora, não é? Sim. Se calhar a canção mais celebrizada foi a do FMI, não é? Uhum. Que tem aquelas frases mais marcantes que todas nós conhecemos. Mas não é essa que tu trazes, pois não? Não é essa que eu trago outra que também gosto bastante. E para dar a conhecer ao mundo, aos que não conhecem, esta chama-se Inquietação e é uma versão gravada ao vivo num programa da RTP1, no tempo em que não se faziam playbacks nos programas de televisão. Portanto, bons tempos. Vamos ouvir então. Vamos ouvir esta Inquietação, José Mário Branco com Inquietação. A contas com bem que tu me fazes, a contas com mal porque passei,

certificado e ter uma licenciatura para ficar desempregado. Ou acabar num call center ou caixa de supermercado a trabalhar a recibos verdes com 500 euros de ordenado. No meio disto ainda sou privilegiado, porque a maioria do meu people está no muro encostado. Quem estava em Espanha voltou, acabou o Eldorado e arranjaram visto Angola, está a ficar complicado. Fuderam esta merda toda, é sempre o povo sacrificado. No próximo 25 de Abril quer ver alguém enforcado. Eles choram pelas ações perdidas do PSI 20. Meu people aqui chora pela refeição seguinte e mostram pessoas na porta do BPP a reclamar. Meu people aqui fazem fila na porta do banco alimentar. Eu já não voto por voto, não dá voto na matéria. A política perdeu a seriedade, eu duvido que recupere. Já não dá, já não dá para acreditar. Já não dá, já não dá para aguentar. Já não dá. Estamos a ouvir um bocadinho por trás esta Já Não Dá, que do Senhor Escolar. Sim, foi a música que resolvemos trazer aqui para apresentar o nosso convidado, que estará connosco daqui a meia hora, verdade, mais coisa, menos verdade. Coisa. E também aproveitámos passar esta música porque tem uma sample do Zé Mário Branco. Que foi o que nós passámos exatamente. Anteriormente, não é? A inquietação. Exatamente, e pronto, está tudo ligado. A inquietação com o Já Não Dá é... acaba por secular. Exatamente. E são 9:30, não é? Como isso, 9:30. Já bem dissemos, está na altura do nosso monkey business, não é? E vamos a isso, Rita. Os nossos concertos gratuitos pela cidade de Lisboa. Espera, Joana, dá-me tempo, então. Oh, Rita, por favor. Isto não é assim tão automático, então. Bem, vamos então passar ao nosso monkey business. Monkey business. No Monkey Business desta semana, falamos da apresentação dos novos projetos da Ótimos Discos. O evento, com o nome Ótimos Discos 2011, tem lugar na quinta-feira, dia 12, e tem como cenários 5 espaços da Baixa Lisboeta: a Pensão Amor, a Velha Senhora, Lounge, Music Box e Europa, nos quais vão atuar nomes como A Miúda, The Dopes, Best Youth, Pontos Negros e Cholage. Os concertos começam às 9 da noite com Lucas Bora Bora na Pensão Amor e terminam às 2 da manhã com Bala Redux no Music Box. Para mais informações sobre o alinhamento e as horas, basta consultar o site da Ótimos Discos. O Monkey Business fica por aqui, voltamos para a semana. E até lá, bons concertos! Monkey Business. Aqui esta semana. Sim, sim, muitos bons concertos. Esta vai ser uma grande apresentação da Ótimos Discos, não é? Sim. E temos sons de completamente distantes uns dos outros. Sim, não é? Sim. E grande diversidade. Grande diversidade para todos os gostos. Para todos os gostos, verdade. Verdadeiro. E também do nosso convidado, também vai tocar quinta-feira. Sim, exatamente. No Europa. No Europa. E quem é que vai tocar? Quem vai tocar antes? Os Capicua, não é? A Capicua. Sim. Peço desculpa. Não, então. Na boa. Mas sim. E vamos seguir então com as nossas músicas de intervenção. Depois deste Já Não Dá, eu sugiro a gente passar. Nós passamos para os pedidos. Sim, olha, boa ideia. Temos dois pedidos para atender, para já, não é? E temos um primeiro que foi um pedido do Marcelo. E ele quis trazer esta música por ser uma música recente e a nível internacional e que não era hip hop. E nós depois já vamos falar sobre isso com o Cholage. Mas a música de intervenção hoje em dia está muito mais ligada ao hip hop. Portanto, vamos diversificar um bocadinho e vamos então... Eu acho também um bocado questionável, mas pronto. Sim, mas podemos falar assim. Já vamos ao debate sobre isso, não é? Sim. Vamos então ouvir agora a Muse com a música United States of Eurasia. Thank you. daquela janela, por trás daquela janela, faz anos, meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Se aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse, e um grito enorme se ouvisse, de uma criança ao nascer. Talvez o tempo corresse, talvez o tempo corresse, e a tua voz me ajudasse a cantar. Mais dura a pedra moleira e a fé tua companheira, mais forte a flecha certeira e os rios que vão para o mar. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, passa-nos um meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Na noite que segue ao dia, na noite que segue ao dia, o meu amigo lá dorme de pé. E o seu perfil anuncia, naquela parede fria, uma canção de alegria, no vai e vem da maré. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz a luz o meu amigo, irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. E foi Zeca Afonso, por trás, aliás, daquela janela, pedido da Sofia Mendes. Espero que tenhas gostado, Sofia. Sim, esperamos que tenhas gostado. E o Zeca Afonso, claro, tinha de cá estar. Claro. Não passar Zeca Afonso num programa de música de intervenção era o mesmo que... Epá, era um grande fail. Olha, como diria a Joana, era o mesmo que não passar KRS num programa de hip-hop. Olha, exatamente. Eu, por acaso, não disse nada, mas sim, é verdade. Vocês também podem fazer os vossos pedidos. É verdade. E podem ligar para aqui. E nós ainda não dissemos o número, pois não? Metemos no Facebook, mas fica sempre não, mais dito na rádio. Claro, queres dizer o número, claro, Joana? Eu gostava muito, mas eu não sei de cor. 219-973. Não. Estás a dizer tudo mal. Ok, desisto. Bora, Rita. Peraí. Mas tu queres mesmo que eu diga? Eu quero que tu digas. Fica muito mais bonito assim. Está bem. É que a Rita decora tudo. Os números, os mails, as repetições. Bem, mas como nós estamos a dizer, vocês podem fazer os pedidos e se ligarem para cá, nós ficamos muito felizes porque nós gostamos de receber chamadas e gostamos de ouvir as bonitas vozes das pessoas que ligam para nós, não é? Bonitas, lindas.

toda a noite por nada. Ou encosta-se a uma parede, talvez com fome, talvez com sede. Fumo um cigarro infinito, escuro na escuridão, um grito dentro de si próprio. A realidade chegou há 6 meses da Nigéria, do Senegal ou da Costa do Marfim. A realidade não tem fim. Por uma nota de 20 euros, chego para onde quiser. A realidade é o número. Senhor Presidente, não vai em visita de Estado, deixa o carro blindado na garagem. Envolve os guarda-costas, finge que vai de viagem e apanha o metro. Sai no Martins e caminho, vais bem caminhar, apanhar ar, respirar. Passear no Intendente é um passeio original, um passeio diferente sem ser de Portugal. Lá para fora, cá dentro, aos seguros do mundo, no centro da cidade. Igualdade, integração social, seja por 10 minutos, um imigrante ilegal. Como se chegasse do Brasil, em questão. Vá ao Intendente e invente uma solução que satisfaça os que chegaram, os que chegaram. Mas não tenho vontade de ir, vá ao Intendente, Sr. Presidente. Aprende, para regressar, é sempre preciso partir. Salvar vidas vindas da Ucrânia, da Romênia, da Moldávia, Moçambique, Cabo Verde e Angola. Porque o mundo, Sr. Presidente, não é mais do que uma bola, talvez colorida, talvez entre as mãos de uma criança. Mas esse mesmo mundo, Sr. Presidente, perde cor todos os dias. Quando eu largo, nesse largo, que eu alargo, quando largo, no Intendente. Feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. E acabamos de ouvir então Working Class Hero, de John Lennon, uma música que ainda está a tocar um bocadinho aqui em background. Não se quer ir embora. Não se quer ir embora, é verdade. E é uma música que, no fundo, retrata uma realidade também em que é necessário, pronto, intervir. Digamos pronto. Assim. E pronto, e foi uma música que fechou agora a primeira parte. É vamos verdade. Entrar na vamos segunda entrar parte. Na segunda parte. Sim. E como dissemos, já temos cá o nosso convidado e acho que vamos dar-lhes boas-vindas, não é? Seja bem-vindo. Boa noite. Olá, noite. Boa noite. Estamos aqui com a MC Chocolage. Boa noite. Boa noite. Olha, para começarmos esta entrevista a introduzir o nosso tema do programa, que é música de intervenção, eu pergunto-te então uma coisa que tem sido debatida, digamos. Nós já falámos aqui, ficou assim um bocado a questão no ar. Ficou a questão no ar, exato, estávamos à tua espera para nos dares umas luzes sobre isto. É o hip-hop a música de intervenção que resta? Não. Não é de maneira nenhuma, mas é aquela que permite de uma forma mais rápida e mais acessível pôr a boca no trombone, porque o pessoal grava em casa e é mais fácil chegar às mãos de produção, um computador, gravar num microfone qualquer, porque o hip-hop tem uma cena que é simples, não é muito piroso em relação a uma série de cenas. Escreves, gravas e pões logo na rua, e ontem tem sido a música de intervenção mais imediata e mais descomprometida com uma série de coisas da indústria cultural. E para ti qual é o papel do MC? Pá, isso é uma discussão que tem igual a tempo, já não gosto de envolver nessa discussão qual é o papel do MC, mas o meu papel como MC, como mestre de cerimónias, é ser um canal para continuar a dar voz à luta dos meus ancestrais. Quando eu falo dos meus ancestrais, seja do Amílcar Cabral, seja do Malcolm, seja dessas pessoas todas que lutaram, e continuar a ser um canal para dar voz à comunidade atualmente, a ver as ansiedades, as alegrias e aos problemas que nós temos e queremos ver resolvidos. Esse é o meu papel como MC, não é como o QRS dizia, rapper é um gajo vai, grava, faz um monte de cenas. O MC é um gajo vai, move the crowd. E mover as pessoas não é só no palco, estás a ver? Tens de ser o gajo que vai numa escola e fala com a tua comunidade e deixa uma coisa. Uma pessoa que está na rua e dá a voz por isto ou por aquilo. É um griot, estás a ver? É um comunicador. Então, por isso, o Martin Luther King era um grande MC. A Rosa Parks era MC. O Malcolm X era MC. O Amílcar Cabral era MC. Porque é essa tradição da oralidade africana, de usar a oralidade para falar. Estás a ver? Seja de uma coisa da tua tradição, seja de uma coisa que está mal no momento. E eu continuo a querer me inscrever nesse tipo de MC aí, na boa mesmo. E tu começaste a escrever letras muito cedo, se não estou em erro, se não vi mal. Foi aos 15 anos, certo? É, yeah, se calhar até antes. Yeah. Até antes. E sobre o que é que tu escrevias nesta idade? Qual era a tua visão do mundo? Numa idade tão nova, no fundo? Pá, era basicamente. Era esta visão, mas com 15 anos, né? É mais estreita. Né? Mas é assim, o que me fez escrever, isto é super importante, foi. Eu até ter conhecido o rap, eu ouvia várias cenas. Meu. Tipo, se eu estivesse em casa com o meu pai, eu ouvia desde reggae, funaná, morna, lambada, Tarzan Boy, whatever, Manowar, era o que calhar. Se o meu pai gostava de música, eu que lhe desse na mão, ele punha. E quando eu conheci o rap através de um disco da Zulu Nation, foi quando eu disse, não, isto é a música que eu quero ouvir. E era precisamente porque falava de coisas iguaizinhas ao meu contexto, de morares numa zona pobre, de dos teus pais irem trabalhar e tu ficares sozinho e a tua babysitter ser a rua, estás a ver? Essas cenas todas, e foi isso que me segurou. Falava da minha ancestralidade africana, falava tudo, isso é que me pôs a escrever. E então eu comecei logo a querer escrever sobre essas cenas, foi muito por aí, fui logo por aí, mas escrevo sobre, eu faço. Escrevo qualquer coisa, faço música. Uma necessidade de expressar, no fundo. Sim, cada vez mais. Hoje em dia tenho, por exemplo, aquilo que eu faço no rap 4x4 é bem diferente daquilo que eu faço no spoken word, daquilo que eu faço com os miúdos nas escolas. Então, a escrita é a minha cena de mandar cá para fora. Exteriorizar. E quais foram as tuas maiores influências ao crescer, em termos de escrita, em termos de, se calhar, MCs que tu ouvias? Foi Public Enemy. Ice Cube, estás a ver? Foi De La Soul, mais tarde, assim. Essa cena assim da West Side foi. Depois só vim conhecer o Rakim mais tarde. Depois há um MC que me influencia imenso, que é o Nas, até hoje. E hoje, o que é que tu ouves mais? Essas influências mudaram? Muito? Não, continuaram porque, pá, ao fim e ao cabo, o que os Public Enemy diziam, o que o Ice Cube dizia é super atual. E curioso que hoje em dia quem me está a influenciar, por exemplo, no rap americano, são precisamente pessoas que vêm daquela zona de LA e Oakland, que são miúdos que têm 19, 21, 22, como o Kendrick Lamar ou como o Terz, que estão precisamente a fazer uma nova forma de gangster rap, lê-se gangster rap como aquele rap elaborado, organizado da rua, como rap de protesto, e gangster como uma perspectiva de guerrilha da rua que os Panteras trouxeram, não é? E que foi a herança, a primeira herança do hip hop, do Ice Cube e desse pessoal, foi essa herança da guerrilha da rua, daquela que se organiza para se proteger, visto que o Estado e as instituições públicas não protegem. E hoje em dia esse rap está a voltar com uma força enorme. Se tu fores ouvir o álbum LA Riots do Terz, ou que eu ouvi há pouco tempo, cortesia de uma amiga minha, ou Kendrick Lamar, tu vais ouvir essa música toda a voltar com uma força. Ao mesmo tempo, tu vês essa música a ser a banda sonora do Occupy Wall Street, Occupy Oakland, estás a ver? Então essa música faz todo sentido, e hip-hop está a ser essa banda sonora desta nova forma de estar na política, esta forma descomprometida com os partidos e com essa cena toda, esta forma pessoal de estar na política. E também tive influência do General D, boé, do Boss na altura da letra que ele tinha Verdade Vejo a Nua e Crua, do Fred que cantava Realidade Quando Toca Dói, dos líderes da Nova Mensagem, yeah, de TWA, havia uma série de influências naquela altura. E continuo a ter influências, grupos atuais, olha, desde ouvir o LBC, há uma letra nova, que ele ainda nem gravou, LBC Soldier, aqui da Cova da Moura, que é que ele diz que tu não sabes o que é não poder estar a pagar a tua renda, então tens de ser um soldado, mas em crioulo, tem que ser um soldier, tem que ser, que é tipo quase que ele está a cantar sobre mim. Então há novas bandas sonoras aí a surgirem, e Paco, são tudo miúdos muito mais novos que eu, que me influenciam imenso, miúdos homens, estás a ver? E que no fundo refletem a nossa realidade, não é? Atual, sim, super atual. Agora é interessante como o hip-hop aos 2x3 começou a ser um bocado criminalizado, como, ah não, esta cena do hip-hop de intervenção está a ficar chato. E afinal, ele está aí, com, não mudou nada do que dizia e está aí. E já que estamos a falar de influências, se calhar podíamos passar umas músicas que tu trouxeste para nós? Yeah. Olha, o que é que tu trouxeste? Pá, eu trouxe várias cenas. Eu andei um monte de tempo só a ouvir vinil, que foram as coisas que eu samplava para o meu álbum, e porque também interessa muito perceber, vinha perceber que aquilo que as pessoas estavam a dizer durante o pré ou pré 25 de Abril em Portugal ou em África está tudo super, super atual. Sim, porque se me deixares, deixa-me só acrescentar que nós temos uma coisa muito inovadora. Nós temos um giradiscos aqui no estúdio, que foi uma coisa que nunca aconteceu. Portanto, isto é o Vestax Andy. Está a ser mesmo o Ana, portanto, que é portátil, e portanto dá para estar a ouvir vinis em todo o lado. E então eu vou-vos passar um vinil que é dos Tubarões, que é uma letra do Renato Cardoso, que diz: terra vou saber, é mistido um x-tanto para cada homem viver. Sim, mas gente, traduzido em português é: pá, cada homem tem direito a um mínimo para viver, que é aquilo que está a ser posto em causa pela política atual, que é as pessoas não têm os mínimos necessários para viver. Então vou-vos tocar esta música. Sim. Vamos então ouvir. Queremos ter um instante para cada. Vamos ouvir então. Tubarões, Ilde Lobo, rest in peace. Terra, vou saber. Queremos ter um instante para cada homem viver. Se imagine. Terra, vou saber. Queremos ter um instante para cada homem viver. Se imagine. Terra, vou saber que misti um x-tanto para cada homem viver. Se imagine. Terra, vou saber que misti um x-tanto para cada homem viver. Se imagine. Homem vive, se imagina. E vamos então passar agora a outra música, não é? Assim, sim. Se tiveres aí já mais ou preparado. Menos. Mas pronto, esta letra é bem importante porque é com todos os cortes e com todas as coisas que têm sido postas em causa, esta letra só diz é necessário um mínimo para que todas as pessoas possam viver como pessoas. E isso está em causa. E isto foi dito. E é importante não esquecer. Muitos anos atrás. Cantado em crioulo. Referia-se às fomes em Cabo Verde, mas as fomes são uma coisa mundial e está a, fome, uhum. está a haver fome em Portugal e cada vez mais. Agora vou passar aqui uma cena, não sou que admiro imenso e tenho o privilégio de conhecer pessoalmente e que me tem ensinado imenso sobre o que é isto de música de intervenção, que ele não usa essa expressão, ele diz que é música de protesto. Vou passar o Engrenagem do Zé Mário Branco. Ah, ok. Este disco é fantástico. Este disco só tem músicas boas, mas vou escolher um aqui. Por causa da letra. O vinil não é como o MP3, demora um bocadinho. Nós também já passámos aqui José Mário Branco e uma música tua que tinha uma sample de José Mário Branco. Vamos ouvir então outra vez. Vamos ouvir José Mário Branco. Sua cova sem parar, caminho fora sempre andar, cá vou levando a minha vida. Um minutinho a descansar, a vida inteira a trabalhar, suar sem conta nem medida. Ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Do berço à cova sem vagar, enxada a terra, barco ao mar, a mão e a máquina a compasso. Os bois no campo a lidar e o serventio a trabalhar, todos com o mesmo cangaço. Para ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Berço a cova, sol a sol, por pão, amor e futebol, dor no sapato e dor na espinha. Canta-se o fado em lá de mal, morde a sardinha no anzol e o tubarão segura a linha. Ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Do berço à cova sem parar, caminho fora sempre a andar, cá vou levando a minha vida. Minutinho a descansar, a vida inteira a trabalhar, suar sem conta nem medida. Para ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Então, a Engrenagem de José Mário Branco, que ouvimos aqui hoje pela segunda vez. Ah, este som? José Mário Branco. Qual foi a outra música? Inquietação. Este é porque nós temos que meter um pauzinho na engrenagem atualmente também. E é para deixar a mensagem. Bem, eu gostava de perguntar como é que, Como é que surgiu o hip-hop na tua vida? Como é que entrou? Foi como eu te disse, foi conhecendo primeiro esse disco da Zulu Nation. Portanto, entrou através do rap. Mas já havia hip-hop em Portugal, já havia b-boys. Portanto, hip-hop assim ganha a sua primeira grande expressão no início dos anos 80, com o breakdance. E já havia essa postura. Uhum. B-boys tem na Tuga, mas eu comecei no fim da década de 90 a ouvir, de 80 a ouvir rap, precisamente por causa desse disco que eu disse que um amigo meu me emprestou, um vinil também, Zulu Nation, Rebel MC, a letra dele foi tão estonteante que eu disse, eu quero fazer isto. Depois começam a ver as cenas também portuguesas, General D, uhum, esse pessoal, e eu começo a perceber, eu sei fazer essa cena. Então comecei, fazia improviso com meus amigos lá no bairro, tínhamos um grupo que chamava Black Brothers, ou que era, quando eu tinha 13, 14, mas depois a partir dos 15, bem, os meus cadernos da escola tinham mais rimas do que matéria mesmo, e foi por aí que eu fui seguindo a cena. E agora pergunto-te então, qual é a tua opinião sobre o hip-hop que é feito atualmente, tanto cá fora como... Tanto cá como lá fora? Pronto, é aquele tipo de perguntas que eu fico sempre à toa para responder, porque eu não ouço tudo o que é feito, portanto logo aí estou limitado para fazer juízo de valor. Agora, há cenas fixas e há cenas más em Portugal e na América. Eu ouço uma linha que eu curto e, portanto, sobre essa linha eu posso-te opinar que é boa. Outras cenas, não sei, sei que o hip-hop em Portugal tem uma lacuna, um déficit que não teve na França e nos Estados Unidos da América, que é independentemente de poder ter estado no mainstream e poder ter feito aquele caminho pop, houve sempre, ainda que o hip-hop na América tivesse sido pop, o hip-hop na França tivesse sido pop, houve sempre uma música de combate. Quando uhum. tu vais ouvir bué das cenas comerciais na França, vais continuar a ter Medine, estás a ver, La Rumeur, estás a ver, vais ter esses grupos. E aqui houve um tempo em que esse lado do rap estava a ser um bocado remetido à sombra, ah não, isso não sei o quê. Só agora é bem interessante o hip-hop, porque o que aconteceu foi todos os putos arranjaram computadores e microfones e que toda a gente faz rap. E isso que acontece é que agora já não há certas pessoas que limitam isso, deixam, e editoras que deixam passar o rap que lhes apetece. Então há muita coisa boa a sair. Eu este fim de semana passei lá no Festival da Cova de Amor a ouvir montes de rap desta nova geração e há cenas boeda boas, mesmo do ponto de vista da escrita, da cena do beat. Então, estamos a passar uma fase de transição que é democrática no hip-hop, que é toda a gente consegue pôr música na net e vai haver uma nova seleção sobre o que é bom, o que é mau. O que é bem interessante é que já não vão ser as editoras ou os patrões da cena industrial a ditar isso, vai ser as pessoas sobre a música que querem ouvir ou não. Há bom e mau rap a ser feito, como em todo lado. Uhum. E por falar em bom rap, já neste caso, vamos falar no teu álbum, Repressão. O que é que traz de novo para o panorama do hip hop? Epá, isso é uma pergunta tricky, porque... E em que é que difere? Pronto, eu sou aquele gajo, sempre na minha promo, eu digo, olha, continuo a tocar sempre na mesma tecla. E o pessoal, ah, pois é, estás sempre a tocar na mesma tecla. Eu digo, porque a tecla está sempre lá para tocar, porque os problemas estão sempre lá. Musicalmente traz uma série de novas... Não são novas experiências, por ter passado mais tempo em estúdio à vontade, não é? E ter experimentado mais coisas. Traz também uma outra consciência em relação àquilo que tem que ser a qualidade de som e até em relação àquilo que tem que ser um arranjo musical. Traz instrumentos também, mas traz sempre aquela programação. Traz um cheirinho old school também em algumas cenas. Só que não é nada que ninguém já tenha feito. Portanto, eu não vou pôr aqui prepotentemente dizer traz isto novo ou não traz isto novo. Estás a ver? Uhum. Estás a ver? Não traz assim... É a continuação de um trabalho. É a continuação de um trabalho. Agora... Trago do ponto de vista da dicção e da maneira como eu quero que vocês entendam as minhas letras, um espaço mental para que as pessoas percebam bem o que está a ser dito, porque acho que faz mais sentido agora do que quando eu fiz o primeiro álbum. Estás a ver? Yeah. E tu, na primeira música que foi lançada do álbum, que foi Já Não Dá, utilizas samples de José Mário Branco e de uma música que é escrita por Paulo de Carvalho, mas interpretada pela... Eu tenho aqui essa música. Sim, eu reparei, já tinha visto. Isto foi uma maneira de fortalecer o protesto que está por trás da música? Pá, não, tu chegas à minha casa, tem discos a todo lado e eu estou sempre a ouvir estas cenas, e quando Pois é uma cena sobre a qual eu gostava de cantar, põe na minha música sem problema nenhum, é sampling, é uma cena que faz parte da cultura hip hop. Na produção desta música em concreto foi o Brand Killer que fez o beat era super melódico, tinha aquela voz lá, lá, e eu fiz um refrão, e ao ouvir o refrão disse, pá, este refrão não está a bater, porque eu já vinha rapado a 6 barras, e agora vou fazer outra vez o refrão a rapar, não, este refrão devia ser simples. E então nós tínhamos estado, eu, o DJ Extreme, e mais não sei quem, tínhamos estado nesse fim de semana anterior a fazer digging, portanto, é quando a gente mete boé Vinícius e sempre a boé das cenas, porque eu estou sempre a samplar vozes de cenas, precisamente para poder escrever sobre isso, porque eu acho que é como se tu estivesse a fazer cubismo, sabes? Pegares numa música, há pessoas que pegavam numa imagem e desenhavam a partir de um novo ângulo, não é? E um gajo do meu estúdio, que é o Hugo, Fort Dimension, que produziu várias cenas aí, ele diz, o que a gente faz com os samplings é cubismo, pega na mesma cena, na mesma frase, e agora vamos rodá-la mais para aqui e vamos desenhá-la de novo. E isso que eu fiz com a voz da Luísa Bastos e com a letra do Paulo Carvalho, a mesma cena. Agora, é quando faz sentido, e obviamente fortalece, para já do ponto de vista político, é uma vergonha que aquilo que esse pessoal estava a dizer em 1970 e tal seja mais atual agora. E, portanto, estas coisas, essas palavras fazem mais sentido agora, e portanto vamos trazê-las. Essas palavras e aquelas novas que nós temos para dizer. E é uma cena de vez que passou uma geração e os problemas estão aí, de alguma forma até, alguns mais graves, porque uma série de direitos sobre os quais ainda havia uma noção de que se existiam, agora caíram. E, portanto, é só para tu veres quando ela está a dizer, e se abril ficar distante desta terra e deste povo, ficou, este ano e ano passado ficou, não há abril nenhum, as pessoas vão comemorar este abril este ano, vão comemorar uma coisa que já não existe, porque está tudo posto em causa, aqueles direitos, essa liberdade, está tudo posto em causa. Então isso que ela está a dizer, isso que ela disse em 70 e tal, agora mesmo é que está a bater, ficou, é como se ela tivesse feito uma profecia. Então, olha, eu ia sugerir que ouvíssemos. Aí, então peraí que tem que... Sim, mas... Tá, mas no fundo... Posso continuar a falar? Sim, só para introduzir a seguir. É um sinal de que, pronto, estamos na mesma, não é? Que não houve nenhum avanço. Digamos. As letras antigas são atuais agora? Há coisas que são... As coisas que continuam a ser as mesmas, com esta ou com aquela sofisticação. Obviamente, hoje em dia, esta ditadura é mais sofisticada, no sentido de que as pessoas trabalham, têm uma noção de liberdade, porque consomem, porque andam na rua livremente, e mandam todas as postas de pescada que querem, como eu estou aqui na rádio. Estas pessoas não tinham esta liberdade. Mas o que é certo é que também... Esta forma de ditadura económica e eletrónica é muito mais sofisticada e dá uma falsa sensação de liberdade. Agora, o que é certo é que o que ela disse naquele tempo foi posto em causa. Nós estamos em abril, vai haver uma passeata dia 25 e vamos ver se haverá muito para celebrar. Estás a ver? Uhum. Vamos então ouvir. Isto é original, não tem nada a ver. Trouxeste a rosa aberta pela vontade de muitos que sofreram, de muitos que lutaram, e deste o cravo rubro da verdade a muitos que teimavam, a muitos que esperavam. Vieste encher de espanto a madrugada e abril nasceu na nossa mão fechada. A esperança, a rosa aberta, cá ficou. Para nós o cravo rubro não murchou. E se abril ficar distante desta terra e deste povo, a nossa força é bastante para fazer um abril novo. Das longas noites feitas de segredos, saímos para a rua, juntando a voz à tua. Do frio corredor dos nossos medos, ganhamos a certeza da nossa luta acesa. Juntamos nossas vozes para cantar, assim como quem nasce devagar. E fomos pela cidade à descoberta do livro que se abre em folha incerta. atrás ao passado. Abril foi o mês certo, pois maio estava tão perto. E no primeiro maio da nossa vida, voltamos para a rua, mostrando a alma nua. Agora cada dia a semente, que traz a flor de abril a muita gente. A esperança, a rosa aberta cá ficou. Para nós o cravo rubro não murchou. Se abril ficar distante desta terra e deste povo, a nossa força é bastante para fazer um abril novo. Se abril ficar distante desta terra e deste povo, a nossa força é bastante para fazer um abril novo. E se abril ficar distante desta terra e deste povo, a nossa força é bastante para fazer o abril novo. Yeah. Então temos que fazer um abril novo, um 1 de maio novo, que há 1.200.000 desempregados, 15% da população do país. É verdade, já quase não vale a pena fazer o trabalho aberto. 1 de maio também está em causa. Então, isso tudo que ela está a dizer é fantástico. Olha, há uma noção de que o 25 de Abril é uma conquista só portuguesa. O 25 de Abril também foi conquistado pelos movimentos de independência africanos e pela forma como tornaram a guerra colonial impossível de sustentar. Então, o Abril também é uma conquista. As pessoas estavam nas colonas e por isso agora queria, só para fazer um paralelo, passar uma música que se chama Guerrilhar, num CD que é Protesto e Luta do PSV, que é para dedicar às pessoas e também trazer essa noção de que é preciso de outra realidade. Voltar à guerrilha, é a mesma realidade, porque eram estavam os dois a fazer duas frentes da mesma luta, que era a libertação, umas pessoas em Portugal, outras pessoas naquele Portugal, lá nas colonas, uns na metrópole, outros nas colonas, estavam a lutar pelo mesmo, que era a sua liberdade. De formas diferentes. Então eu vou passar esse sonho. Sim. E a dedicar a todas as pessoas que estão a entrar outra vez naquela vontade de se guerrilhar e fazer um abril novo. Yeah. Nem sora pensar, nunca crer. Amamos povo e também amamos profundamente. Nem só de ti, de esperança, confiar em mim, me pedir, amar um. Amados povo e também amavo Sabem o que ele estava a dizer? Ele estava a dizer, isto é uma música de um guerrilheiro a falar com a mulher que ele ama, a dizer, olha, não fiques triste. Ele está nas trincheiras, né, por eu estar aqui. E não penses que eu não te amo, porque amar o nosso povo é uma grande forma de amor, estás a ver? Que é sobre a distância também que eles tinham, porque eles estavam lá no, estavam no mato. E deixavam as suas companheiras, apesar de não, a guerrilha ter tido muitas mulheres também, para não ter essa noção machista que a guerrilha foi feita pelos homens, não. Uhum. Né? Mas pronto, é uma música que ele dedica, o amor dele também à causa dele, à revolução e à luta de independência, era uma forma de amar o povo dela e que a mulher dele, a companheira dele, estava entre esse povo e, portanto, para ela não pensar que o abandonou. De ver. Isto para também, há um grupo de rap cabo-verdiano, tem uma música linda que se chama A Revolução, Uma História de Amor, que é os FARP, chama-se só História de Amor, e que eles, é um bocado por aí, né, que as pessoas movem-se pela sua liberdade, também por amor que têm aos seus, e para quererem ver a felicidade à sua volta, estás a ver, e porque às vezes chega um ponto em que a tristeza e a infelicidade torna-se insustentável, então tu és movido por esse desígnio humano de ir à luta. Inclusive no nosso Facebook os 12 macacos comentaram que o som dá arrepios. Ah, olha, manda props aí para ele. Para saber quem é que está aí. Deus. Eles estão a acompanhar, estão a deixar forças. Os 12 macacos são assim o grande bastião da cultura hip hop em Portugal, porque defendem as vertentes todas, então eles têm desde os MCs, Bisquilo e Q, têm DJ, têm B-Boys, têm writers, então têm lutado imenso para manter estas quatro vertentes, e sim, aí podem falar de hip-hop, que é quando tu sobes ao palco com tudo, então é uma coroa que um gajo tem imenso respeito. 12 anos. Eles inclusive já cá estiveram num programa especial de hip-hop. Então, olha, muito bem. Portanto, estão aqui a apoiar. Entretanto, já falámos do teu álbum, já falámos de música, vamos agora falar de outras coisas, nomeadamente da Associação Capaz. Yeah, pode ser. Queres nos contar um bocadinho sobre isso? A Associação Capaz é uma associação que eu e várias outras pessoas da nossa comunidade fundámos, não como associação, inicialmente era um grupo de jovens a fazer atividades na sua comunidade, muitos eram hip-hopers, como por exemplo o DJ Sass, como por exemplo o Éder. O pessoal que vinha do hip-hop tinha esse o Sass não está na fundação, mas depois é uma das pessoas que no início, quando se torna uma associação, participa imenso e faz uma série de cenas, mas sempre havia de hip-hopers como o Ed e outras pessoas. Então aquela cena de estares na rua e seres conotado com o jovem preto na rua, então só faz porcaria, foi um bocado no sentido de querer inverter isso e dizer, não, o espaço público também é nosso, então nós também queremos fazer coisas aqui. Começamos a fazer uma série de atividades ali na rua, então depois fomos institucionalizando, fomos ganhando mais credibilidade na comunidade, fomos deixando de ser uma associação só entre jovens, começando a trabalhar com miúdos mais novos, com escolas, com prisões. E depois fizemos esse trabalho na comunidade, começámos a trabalhar para fora. Depois houve ali uma altura em que, com toda aquela cena da institucionalização, tu começas a perder o rumo, não sabes mais se estás a cumprir os desígnios das medidas sociais que o Estado te apoia ou se estás a cumprir os desígnios da tua comunidade. E atualmente tem uma nova geração muito interessante de pessoas que estão a pegar naquilo outra vez e estão a levar adiante. E tem uma associação que tem tido sempre relação com o hip-hop, com o teatro, tem uma relação com a arte super, super estreita, não é? Tem sido assim, muitas vezes através da arte nós temos feito o nosso trabalho. Queria só pegar aqui no outro projeto, Reportagem. Yeah. E para nos falares um bocadinho sobre isso. Pá, a Reportagem nos últimos anos é a coisa que eu mais gostei de fazer. Quero voltar à Reportagem para o mês que vem, quando tiver o álbum a rolar. Basicamente, Reportagem é um projeto meu e do Gilbert, que era... Pá, a cena de nós dizemos, pá, essa cena de estar a lançar discos e estar a fazer música de intervenção empacotada para mandar para as pessoas, isso é um atraso de vida. Nós temos é que ter um imediatismo, comentar as cenas right on time, estás a ver ali, pumba, pumba, pumba. E então combinámos começar a fazer, passávamos uma semana a mancar as cenas e fazíamos uma crítica todas as segundas-feiras de manhã. E assim fizemos, escrevi, pá, fiz nova, nós comentávamos, quer dizer, estamos ali em casa, comentamos e depois eu escrevo e faço o rap e não sei o quê. Só lancei 6, escrevi 9, só que entretanto adoeci e depois fui para Cabo Verde. Então não tive como continuar a fazer esse projeto, apesar de ter escrito mais. E apesar também de eu e Gilberto estarmos sempre a fazer esta reportagem e outros amigos estarmos sempre a comentar. Mas é um projeto que eu quero voltar a pegar, porque o rap tem esta responsabilidade, acima de tudo, que é estar constantemente a comentar. É como se tu fizesses um post numa cena qualquer, o rap devia fazer esses posts musicais na atualidade política, imprimir, não é? E na altura ainda se estava a falar de tomar a Líbia e nós éramos uma série de pessoas que achavam que isso é uma ocupação, que é uma cena gangsterista de tirar, né? Quando foi o último que eu fiz, estava a ver para eleições e nós já estávamos a perceber que todo aquele discurso, então estávamos a escrever sobre essas coisas, sobre há os headlines, né? Tu lês o cabeçalho e o que está por trás disso, né? E era um bocado comentar isso. E foi das coisas que me deu mais gosto fazer, e nós vamos pegar nisto outra vez. Porque também é desprendido, não tem valor comercial, nada. É só escrever sobre a cena. Diz. Não sei se tu ias já passar para isso, mas eu ia passar para datas de concertos. Nós sabemos que vais estar na quinta-feira, no Europa, na apresentação de Ótimos Discos, se não estou em erro. E que mais concertos é que tens agendado? Estive no Frequency a semana passada, estive aí no festival COVM e vou dia 2, não sei como é que se chama. Festival of Beat. Festival of Beat, que acho que é da Ciclo Radical, não é? Sim. Dia 27 ainda não está confirmado, Aveiro. E onde é que é o Festival of Beat? É no Music Box. No Music Box. Yeah. E obviamente já sabem, para o futuro, além de projetos que tu queiras começar ou continuar, por exemplo, Reportagem, não é? Queres continuar com isso? Sim, quer continuar com isso, claro. Eu gostava de poder apoiar mais música, mais rap de intervenção que fosse feito em Portugal, através da gravação, através de, sei lá. E o meu objetivo imediato é esse, é continuar a fazer música e não só música. Continuar a fazer este combate e estar nessa frente com as outras pessoas. Queres passar mais uma escolha tua? Pode ser. Sim. Agora vou passar um rap, tá bem? É, ok, yeah. Claro. Força. Vou passar o Kendrick Lamar, com uma música que se chama Sons of Reagan, que é precisamente os filhos da economia que Reagan, do Ronald Reagan, na altura desinvestiu no sistema público e isto tudo deixou uma geração inteira entregue ao crack, entregue à pobreza. Portanto, esta música, se fosse feita em Portugal, era filho... daqui a 5, 6, 7 anos haverá esta geração, filhos de Sócrates e de Passos Coelho, que é sem condições nenhumas para viver, porque não haverá equipamento social, não haverá investimento público que possa sustentar e suportar essas crianças naquilo que são os seus direitos básicos, desde as escolas com condições, desde os hospitais com condições. Então vou passar esse som aqui, americano. E vamos ficar para ouvir então. We're far from good, not good from far. 90 miles per hour down Compton Boulevard. With the top down screaming, we don't give a fuck. Drink my 40 ounce of freedom while I roll my blunt. Cause the kids just ain't alright. Oh shit, nigga. Something about to happen. Nigga, this shit, nigga, this sound like 30 keys under the Compton court building. Hope the dogs don't smell it. Welcome to Vigilante 80, so don't you ask me. I'm hungry, my body's antsy. I rip through your fucking pantry. Peeling off like a Xanny, examine my orchestra. Granny said when I'm old enough I'll be sure to be all I can be. You niggas Marcus can't be. Washed up, pussy fix your panties. I'm Mr. Marcus, you getting fucked, You ain't heard nothing harder since daddy came. Take it in vain, Vicodins couldn't ease the pain. Lightning bolts hit your body, you thought it rained. Not a cloud in sight, just the shit that I write. Strong enough to stand in front of a traveling freight train. Are you trained? Too gorgeous, Dracula, dragging the record industry by my fangs. AK clips, money clips, and gold chains. You walk around with a P90 like it's the 90s. Bullet to your temple, your homicidal remind me that Compton crib niggas ain't none to fuck with. Compton pop rules ain't none to fuck with. Compton essays ain't none to fuck with. But they fuck with me, and bitch, I love it. Bitch, I love all your dungeons. Bitch, I love all your dungeons. Let's hit the county building, gotta cash my check. Spin it all on a 40 ounce to the neck. And in retrospect, I remember December being the hottest. Squad cars, neighborhood wars, and stolen monsters. I tell you motherfuckers that life is full of hydraulics. Up and down, get a 6-4, better know how to drive it. I'm driving on E with no license or registration. Heart racing, racing past Johnny because he's racist. 1987, the children of Ronald Reagan break the leaves off your front porch with a machine blowtorch. He blowing no stress, hoping that ease the stress. He copping some blow, hoping that it can stretch. Newborn massacre, hopping out the passenger with calendars, cause your day coming. Run him down and then he gun him down. I'm hoping that you fast enough. Even the legs of Michael Johnson don't mean nothing. Because Compton crib niggas ain't none to fuck with. Compton pop rules ain't none to fuck with. Compton essays ain't none to fuck with. But they fuck with me, and bitch I love it. Bitch, I love all your dungeons. Bitch, I love all your dungeons. Can't detour when you at war with your city. Why run for? Just ride with me, just die with me. That gun store right there. When you fight, don't fight fair, cause you'll never win. Right, I had the yapper and I tore they ass up. Can't detour when you at war with your city. Why run for? Just ride with me, just die with me. That gun store right there. When you fight, don't fight fair, cause you'll never win. Yeah, yeah, yeah. Yeah. E ouvimos então mais uma escolha aqui dos Slash. E agora queres fazer tu a última pergunta? Sim, nós também já estamos aqui a chegar ao fim. Ao final do nosso tempo, não é? Mas queremos perguntar o que é que te move, assim mais como pergunta final. O que é que me move? Sim. Nessa tua luta de que falaste agora. Pronto, ainda há pouco. Esta luta não é minha, é uma responsabilidade de toda a gente. Pá, eu pessoalmente posso dizer, neste momento o que me move é a minha própria condição social e económica, não é? E também move toda a infelicidade que um gajo acorda e vê à volta, e isto é suficiente, estás a ver? Se tu fores uma pessoa movida pelo amor, pelo bem-estar, todo o mal-estar que está à nossa volta, não é? Se eu disser que a maioria das pessoas, os meus amigos que eu conheço, estão desempregados, né? Se eu disser que muitas das pessoas de meia idade neste momento são reticentes em relação a ir ao posto médico porque têm gastado 10 euros, se eu disser que eu vejo pessoas com expressões tristes de manhã logo às 7 da manhã, já é suficiente para mover. Porquê? Porque as coisas têm-se agravado e isso move, mano. Porque há uma injustiça social crescente e muito grande. E a mim pessoalmente, e à maioria das pessoas que eu conheço, e à maioria das pessoas que eu não conheço também. Porque há uma minoria que vive bem, às custas de fazer as outras pessoas sofrer. É. Os 12 macacos estão sempre em cima desses gajos. Yeah, isso é suficiente. E a tua luta é através da música? Sim. Não só, mano, eu não acredito que a música de intervenção. Eu não acredito que os rappers fazem música e está bom, não, mano. Por exemplo, se fores ver o gajo da CUP, Butrali, ele depois está lá na rua, mano. Se vês os Dead Press, estão lá na rua. Essa conversa que a gente faz música e está a fazer o nosso papel, isso é uma ganda tanga, passa a expressão, para fazer o que vocês quiserem. Isso é uma ganda tanga, mano. Tu não fazes música e já estás a fazer parte, porque a música é arte, abre caminho. Mas não deve ficar por aí só, mano. É só, já fiz a minha cena, o meu papel é esse. Então também podes ir fazer um like num flyer que convoca para uma manifa e já fizeste o teu papel. Vais lá, olha, já fiz o like, já fui. Não é assim, mano. Isso é suficiente. Sim. Yeah. Sim, mas estavas a dar a dica. Eu estava só para ficar o transição. a dar a dica para o que vamos ter a seguir, não é? Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? O que é que vai acontecer agora? Não, eu vou só dar aí o Barrigas Vazias. Sim. É o meu Children's of Reagan em português, pode ser? Sim. Assim a capela, está-se bem? Sim. Sim, então vamos. Vocês sim. Fazem pipi, pipi, pipi, está bem? Não vou. Se gangsta não é fashion, tropas metem farinha, pencher a dispensa e pagar a crash, man. Todos precisam de cash, man. E quem não tem, está a tapar a cara, entrar no spot, tipo ninguém se mexe. Nos cerrados substituem cartão de eleitor. Cidadania é consumo, só é cidadão quem é consumidor. O resto é merda nas contas de um governo impostor. Economia de ratos tem desentregues a Deus Nosso Senhor. Todos querem o céu, há um caminho longo e há um atalho. E há mais de 1.200.000 sem trabalho. Mais de 1.200.000 a quem não querem dar trabalho. Mandam-nos para a prisão porque mandamos leis injustas. Pó. Somos todos escravos, pretos, brancos, escravos, seguradoras e bancos. E as políticos pouco francos. São apenas fantoches que empresas têm de joelhos a fazer-lhes. Adivinha o quê? A única coisa que alimentam aqui são ilusões. A gente vai morrer de fome, entretido por televisões. Estão a pilhar o dinheiro do Estado com luxo e tais. Por isso é que precisam de proteção, de bofe, xuxa e faz. Eles é que metem drogas, armas, toda a gente sabe. Depois mandam prender uns putos fingindo querer que isto acabe. E o Zé Povinho é burro, o Zé Povinho bate palmas. E enquanto isso, eles roubam o Zé Povinho nas calmas. Fabricam monstros para nos deixar cheio de medo. E quando vem a merda, todos apontam-nos o dedo. Mas nós é que somos aqueles que mais deviam ter medo. Eles têm snipers no telhado, pi, já não é segredo. Só barrigas vazias e corações partidos. Sem fé em escolas, molas, associações, partidos. Perdidos num gueto que isola esses brothers desiludidos. Lisboa, que se tá sabe, sonhos perdidos. Eu estou a queimar o meu filme e o teu filme na SIC. A seguir estão a queimar o meu corpo e o teu corpo nas BIC. Depois estão a queimar a minha vida e a tua vida no stick. Por isso, na ausência de melhorar, mas estou a queimar-os com a minha BIC. Mas o meu sonho era queimar-os com a minha clique. Mas obviamente que eles estão à espera com o nosso stick, com glocks, choques, toques. Esses crocs querem matar um preto, só estão à espera que lhes toque. Se adivinha quem está na mira, há de ser a rentelas, celas, portelas e mira. O Monte Vale, Quinta, Bela Vista, Boba Mira. Há de ser a Buraca da Maia, Santa Filomena Alta. A Pula, São Moncho, um novo para todo o bairro que falta, já. Agora ficámos sem palavras. Pois é. É que foi mesmo. Mas, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite, sempre às ordens. Por este obrigada. Nós estamos a chegar à nossa hora, é infelizmente. 22:59. É mesmo o tempo. É mesmo. E damos assim por encerrado. Sim, este, não havia a melhor maneira de fechar este programa. A sessão, exatamente, este nosso... programa de música de intervenção. E como tu estás a dizer muito bem, não havia nenhuma maneira de fechar este programa. Nós ficámos completamente sem palavras, não é? Sim. obrigada, daí então, que, aos Flash, muito obrigada aos Flash por ter estado connosco, por ter trazido o vinil, não é? Coisa assim. Que... Obrigada, Ana, por ter-me emprestado isso. coisa que foi não, inovadora. Um grande, um SL Tech Team, se agora ando com este aqui, dá para andar para todo o lado. É verdade, é verdade. E já sabem que este programa repete sábado às 3 da tarde. Às 3 às 5. Vão querer ouvir outra audição. Vez. Sim. E sábado às 3 da tarde. E disponível em caso não possam ouvir no sábado, não, porque as pessoas têm outros a fazer, o programa está disponível em podcast na nossa página do Facebook. É só passarem por lá. Pois é. E nós voltamos já para a semana. Não é verdade? Próxima terça-feira. E até lá, vamos ouvir mais um musiquinho? Sim, podemos acabar, sim. O que é que tu queres pôr, assim, para finalizar? O que é que eu quero pôr para finalizar? Olha, para acabarmos, se calhar, em paz, eu sugeria passarmos este Peace Train de Cat Stevens. Ok. O que é que me dizes? Vamos ouvir, acho então? Que sim. Então pronto, até para a semana. Até para a semana. E boa noite. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on the peace train. Train, holy roller, everyone jump on the peace train. Ooh, ooh, ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder, light up the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, the peace train. This peace train, holy roller. Everyone jump on the peace train. Ooh, ooh, ooh. Come on. Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Rita Bernardo. precious son of human.